Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Ler mais dá saúde e promove o bem-estar. Este é o tema que dá o mote ao Seixal Saudável de hoje. Em estúdio temos a chefe da divisão da Biblioteca Municipal do Seixal, Cláudia Brites. A entrevista é conduzida, como sempre, por Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável. O tema do programa de hoje inspira-se num dos projetos do Plano Nacional de Leitura, que nos alerta para a importância da leitura na promoção da saúde. Que benefícios traz exatamente a leitura para a saúde e para o nosso bem-estar? Penso que a leitura pode beneficiar bastante o nosso bem-estar. Eu gostaria de começar por falar daquilo que a leitura pode fazer relativamente a esse bem-estar no que diz respeito às crianças. Penso que ler com as crianças, incentivar as crianças a ler, pode aumentar a sua capacidade de expressão e compreensão oral. Portanto, elas criam uma linguagem mais rica e torna-as mais capazes de comunicar aquilo que pensam, aquilo que sentem, assim como melhora a sua preparação relativamente à aprendizagem formal da leitura. Portanto, as crianças tornam-se melhores, mais capazes de aprender a ler com mais facilidade. E penso que através da leitura pode também existir um aumento do tempo de convívio diário entre pais e filhos, da atenção que os adultos dedicam às crianças. E é nesse sentido que podemos dizer que a leitura promove um desenvolvimento afetivo e intelectual, tanto nas crianças como nos adultos, nesta relação e neste intercâmbio, e melhora o conhecimento relacionado com comportamentos e ambientes saudáveis. Neste aspecto, os adultos também podem beneficiar muito, porque ler mais promove e desenvolve as literacias, proporcionando um acesso mais informado, por exemplo, aos serviços de saúde, e daí podermos dizer que ler mais dá saúde, à interpretação de terapêuticas, à forma como o próprio doente encara aquilo que o médico lhe prescreve, e penso que nesse aspecto podemos dizer que ler mais dá saúde. E, por exemplo, a tradição das histórias contadas, que ainda hoje se prolonga no tempo, sobretudo através dos pais que têm o hábito de contar uma história aos filhos antes destes adormecerem, é importante. Será que o desenvolvimento destas crianças vai ser diferente daqueles meninos a quem o ato de ler não é incutido desde cedo? Sim, eu penso que essa tradição, esse hábito que se cria de ler em voz alta e ler para os mais novos é muito importante. Ouvir ler em voz alta, ler em conjunto, conversar sobre os livros, desenvolve a inteligência e a imaginação, enriquece o vocabulário e a linguagem, como aliás já disse atrás, mas também faz com que as imagens, as informações, as ideias contidas nos livros possam alargar o conhecimento que as crianças criam do mundo. E estimulando-lhes a imaginação e a criatividade, também faz com que conheçam melhor o mundo que as rodeia e também o seu próprio mundo interior. Eu penso que as crianças que têm o hábito de ler e ouvir histórias conhecem-se melhor a si próprias e conseguem compreender melhor os outros, o mundo que as rodeia, e quero muito acreditar que tornam-se melhores pessoas, melhores adultos. Por outro lado, também dizer que ler em conjunto é divertido, reforça este prazer no convívio familiar, pode criar fortes laços afetivos, e ao mesmo tempo ajuda as crianças a ganhar autoconfiança e poder de decisão. E se isso for feito com os pais, melhor ainda, porque nós sabemos que muitas vezes é feito pelos educadores, pelos professores, pelos animadores nas bibliotecas, com certeza que sim, mas quando é feito pelos pais, cria-lhes mais esta autoestima e autoconfiança. E penso que estas diferenças se notam a curto prazo, enquanto as crianças são crianças e têm esta relação, mas penso também que a sua repercussão a longo prazo é enorme e significativa. Que forma é que a Biblioteca Municipal tem conquistado o seu público e os seus leitores? A Biblioteca conquista o público em cada dia, respondendo às suas necessidades. A Biblioteca Municipal de Seixal, como tantas outras bibliotecas, proporciona livre acesso à informação e à cultura e a todas as pessoas. Não fazemos exceção de idade, de sexo, de raça, de condição social, de nível económico, de credo religioso ou opções políticas. É respondendo às necessidades de cada uma das pessoas que que nos procuram e que nos visitam, que conseguimos conquistar este público. O acesso livre faz-se de várias formas. A consulta livre dos livros, dos periódicos e de outros documentos audiovisuais, eletrónicos, mas que vamos tentando manter atualizadas, porque também se não tivermos um fundo documental, ainda que possamos ter um fundo documental rico a vários níveis, se não tivermos um fundo documental atualizado, deixamos que o interesse se perca, mas também não só com o fundo documental, mas também através da dinamização de atividades culturais e educativas que visam promover literacias, visam promover o interesse pelo livro, pela leitura, contribuindo para a promoção da cultura e do conhecimento, que são valores fundamentais para o ser humano crescer em sociedade. E já que estamos a falar de atividades educativas, estávamos há pouco a falar sobre isso, uma atividade cultural que estamos agora a dinamizar é precisamente a Feira do Livro do Seixal, que vai durar até ao dia 25 de abril e que é uma forma de trazer o livro para a rua. Não nos interessa tanto, ainda que interesse, porque temos uma parceria à venda dos livros, mas interessa-nos trazer os livros para a rua, mostrar às pessoas que os livros são importantes e, à volta da Feira do Livro, promover uma série de atividades para os mais novos, para os mais velhos. Vai haver vários encontros com autores, vai haver grupos musicais a cantar e o livro está na rua e fizemos dele uma festa. E para aqueles que já há algum tempo desistiram da leitura, ou porque acham que não têm tempo, ou porque simplesmente consideram ler uma atividade maçuda, que sugestões daria a estas pessoas para voltarem a descobrir o prazer da leitura? O prazer da leitura adquire-se lendo, não desistindo de ler. E eu penso que as pessoas que desistem é porque em algum momento das suas vidas tiveram um contacto negativo com o livro. Penso que desistir não é uma boa solução. Penso que a falta de tempo também não é uma boa desculpa. Quaisquer 5 ou 10 minutos nos bastam para fruir uma boa leitura. Agora, só quem nunca teve o prazer de ler um bom livro é que pode ter essa opinião de que ler é chato ou desagradável. A essas pessoas o conselho que dou é que tenham o cuidado de se aconselharem, ler algumas páginas do livro porque têm interesse, ver se lhe desperta alguma magia, porque eu acho que os livros têm que despertar uma química dentro de nós. Se lemos as primeiras páginas e não nos diz nada, se calhar é melhor desistir daquele e pegarmos num outro, ver se o tema lhe interessa e a partir daí deixar-se entregar a este exercício de liberdade que ler nos permite. Com estes conselhos úteis para desfrutar de uma boa leitura, chegamos ao fim de mais um Seixal Saudável. Regressamos na próxima semana para falar sobre cancro. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.